Jeová é Ria, de Podé, Minas Gerais. Se joga, se mora, com Vá é Ria. Leva o trio, motor. Eu acho que eu não caso nunca. Peguei trauma de me apaixonar. Mas tem hora que dá saudade, saudade da minha putinha. É assim, ó. Ela sentava, ela subia, ela embaixo e eu em cima. Ela sentava, ela subia. Ela sentava, ela subia e eu em cima. Ela sentava, ela subia. Ela subia, ela sentava, ela sentava, ela subia, ela embaixo e eu em cima. Pior que depois que nós arrochou, ela foi embora, ô vida vazia, ô. É Vá, é Ria, puxa, Vá, é Ria. Esse negócio tá ficando é sério, hein? Portal do Arrocha. Arrocha. Alô pra todo mundo aí que curte as músicas do Vaga R.A. Papai do céu abençoe vocês, ó. É. E aí, eu acho que eu não caso nunca. Peguei um trauma de me apaixonar. Mas tem hora que dá saudade, saudade da minha putinha. A senhora, ela sentava, ela subia lá embaixo e eu em cima. Ela sentava, ela subia, ela embaixo e eu em cima. De novo, de novo. Ela sentava, ela subia, ela embaixo e eu em cima. Ela sentava, ela subia e eu embaixo e ela em cima. Ela subia, ela sentava, ela subia, eu em cima, ela embaixo e eu em cima. Pior, depois que nós arrochou, ela foi embora, ô vida vazia. Puxa, Vá, é Ria. E o telefone é operador 33-988-22-9915. O Instagram, arroba Vá, é Ria 2696. Valeu!